precedeu, pra mim já deu. Não corro atrás, só um lado que doeu. No caso eu, que dei amor demais. Coração abandonou a luta, levou tanta surra por amar você. Eu espero uma saudade sua, mas não chega nunca, nunca vem me ver. Vale dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, tem pegado gente com força. Vale dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa enquanto outro tira sua roupa. Vale dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, tem pegado gente com força. Vou lhe dar uns beijos de língua na lata, brincar de tirar o rótulo da garrafa enquanto tu tira sua roupa. Alô, Vitorinho! Guilherme Benu! Vai sair na lida um beijo de língua na lata. Coração abandonou a luta, levou tanta surra por amar você. Eu espero uma saudade sua, mas não chega nunca, nunca vem me ver. Vou ali dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, tem pegado gente com força. Vou ali dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa enquanto o outro tira sua roupa. Vou ali dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, tem pegado gente com força. Vou lhe dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa enquanto o outro tira sua roupa. Ah, Vitor e Luan, Guilherme Benuto. Faz barulho, Brasil.